Resistir é acreditar. E você, acredita? Emergência, perdeu-se a referência. Os moleque tão fazendo reverência pra qualquer nova tendência. Pensa o que compensa mais. Ninguém quer ficar pra trás, ninguém quer ser capataz. Pensa que já é capaz. Com a tecnologia surge um montão por dia. Infelizmente a maioria é uma porcaria. E a frustração amarga, mas se não aguenta a carga, faz esse favor e larga. Deixa pra quem sabe como. Na habilidade é nato, boa vontade é mato. Longevidade é fato, mas e pra manter o trono? Fortalecer com quem é, continuar com quem quer. Eliminar pé de breque, agradecer quem tem fé. Quem é fã e tá pra multiplicar. Rotular é dividir pra deixar conquistar. Como está? Tá osso e não dá pra ficar. Essa é a hora pra ver quem é que tá pra trincar com a gente. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Agradeço e represento a resistência. Coerência, competência. Sem deixar de ouvir a voz da experiência. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Não esqueço e represento a resistência. Inteligência em evidência. Por preferência, máxima potência. Evolução sim, renovação sim. Tenho obrigação com a tradição, mas mesmo assim sigo com a mente aberta, mas sempre alerta. Ninguém se vende até que seja feita a oferta. E é nessa hora que os valores vêm à tona. Joga isca que funciona e vagabundo se emociona. Já vi gente fazer besteira por necessidade, mas não vi ninguém rasgar dinheiro por integridade. Não me convence esse discurso vazio. A gente tá no Brasil, é outra realidade. Se a personalidade manda, só desanda quem muda a mentalidade pra abraçar a oportunidade. Valor não se define por preço. Minha prioridade não mudou de endereço. O rap que eu conheço sempre vai resistir enquanto eu existir, pois foi assim que eu aprendi a fazer. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Agradeço e represento a resistência. Coerência, competência. Sem deixar de ouvir a voz da experiência. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Não esqueço e represento a resistência. Inteligência em evidência. Por preferência, máxima potência. I'm sick of biting my tongue, so I'ma let it rip. These cats, they need to get a grip. Spewing revolutionary rhetoric while they rock they sweatshop, produce chase shirts and talk about workers' rights like every day was made first. But I can't fail to mention that they so well-intentioned. Read a couple books, hit a rally, let out their male aggression. Romanticizing the skill of guerrilla warfare. Probably sit in the mirror to practice they hardcore stare. Agitate, anger, rabble, rouse like a matador. Against who gets arrested, the oppressed, and they the saboteur. And I ain't even saying they ain't camouflage or sabotage, but all the agents can thank them for doing half their jobs. To all them activists who know who's holding up their fists while saying bag of bitch. To all the zealots acting reckless. They don't know about vision, decision, making consensus. That's like black parades and guns without giving out free breakfast. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Agradeço e represento a resistência. Coerência, competência. Sem deixar de ouvir a voz da experiência. Pela raiz me fortaleço, me alimento. Não esqueço e represento a resistência. Inteligência em evidência. Por preferência, máxima potência.